rua, pela cidade, juntos um carro. O problema é grave, segredos do sucesso, total dedicação, muita fé em Deus, é paz no coração. Fala não, passa mal, inveja passa batido, se som alto é crime, aqui só tem bandido. Só guerreiro sabe o que é provação, ser invisível em meia multidão. Pra te desanimar, tem vários de quilo, na hora do veneno não se vê quem tá contigo. Um por Deus, outro na família, respeitar a história de quem venceu na vida. O problema agora é me pôr pra baixo, o som está no máximo, a nave pensa asfalto. Gosto de som alto, olha aquele sorriso, parece impossível, é dele que preciso. Eu ainda me caso, vejo a mais bela, quando estou com ela nada mais me interessa. Síndrome do pânico não é mais treta, o problema é grave, explodindo os cara preta. Se for do preconceito, brazuca não é ladrão, pros vizinhos do trabalho, o trabalho é gravão. Renascer das cinzas, às vezes é preciso dar volta por cima, chegar ao alto nível. MG ganhou o Brasil, agradeço aos inscritos, jamais que eu esqueço os verdadeiros amigos. Tantos dias ruins e o tempo foi fechando, nada ia bem, tudo dava errado. Perda de amigos, prejuízos lentos, momentos de angústia, de depressão e prantos. Faça a loucura, irmão, se liga nessa. Sim. Inimigo fecha a porta, mas Deus abre janelas. Só uma saída, foi Cristo em minha vida. Não por sucesso ou fama, sempre dará certo quando se faz o que ama. Valeu Júnior Som, BM Produções, Líbano 13 Poder, humildade e sucesso.